1430, confirma, já levou a pista no zero? Gente, azul 27, 12. Livre decolagem, pista no zero. Vento 280 graus, 04 nós. Livre decolagem, 2712, decolado, 38, chama controle, 120.8, morro. 120.8, muito obrigado, boa noite. Tio 2712 azul. Azul 2712, contato radar na decolagem, suba via Conde para o nível de voo 1970. Ok, possibilidade de limitarmos ao 130 como nível final? Autorizado, nível final 130, subir mantenha 130, azul 2712. Ok, 130 com final 2712. Ativo, autorizado pro de Conde, azul 2712. Ona 2, pro de Conde. horas, 22 de atornamento, Fernando Galeno. Tenebra 259, segue táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 104. 1094, Alfa. Chegou Salvador, Delta 3197, sempre tem informação Sierra para o Galeão. Delta 3197, Galeão, 360 autorizado via rota, decola da 10, primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Irumi, 1208, controle, 5164, transponder. Autorizado o Galeão nível 360, via Upper November 857, decolagem cabeceira 10, com curva direita, saída da El, Leda, Irumi, controle 120, décima 8, transponder ao 5164 para a 3197. Correto, chame para o pushback, acionamento. Chora. Torre Salvador, CNM 259, ponto de espera da 1 a 0, pronto. Sim, CNM 259, autorizado alinhar e decolar, 1 a 0, vento 280 graus, 049. Autorizado alinhar e decolar, 1 a 0, CNM 259. Chile 6259, decolado 51 no Chama Controle, 120.8, bom voo. 208, obrigado, está na cabeça. Controle Salvador, Chile 6259, saída Dael. Chile 6259, contato radar na decolagem, via Dael, suba para o nível de voo 360. 360, dá presente, fala escrita para de Dael ou Motiva. Chile 6259, autorizado Dael. Dael, 6259. Voo no 866, acione identificação, voando para Bog para interceptar a chegada à Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste 10114. Para o 060, no 094, voando para Bog, solicita a coordenação para efetuar o IMS, o ISC dá 10. Voo 1866, aguarde para a utilização do ILS. Aguardando. Salvador, Azul 27 no 5, ideal de descer. 27 no 5, ação de identificação. Desça para o nível de voo 050. Ajuste 1014. Na presença autorizado para o Edu, né? 7-050, comunicação de pro Edu, no Azul 27 no 5. 97 no 3, está livre, sem importado. Chamar a parte, 7. Salvador, boa noite, Gol 1099. Prossiga. Centro da informação Sierra, portão 09, solicita Confins. Salvador Confins, 360 autorizado, via amplitude 21. Decola da 10, primeira curva à direita, saída arbor, Elefa. 1208, controle, 5175, transponder. 1099, autorizado Confim 360 por Zulu 21, decolando 10, curva direita, arbore Elefa, 208, controle, 5175. O transponder, voo 1099. Correto, sim, para pushback, acionamento. Pessoal. Controle, Oxa 6259, alguma chance da presente uma Mótima? 259, Mótima fica na área do centro, eu não tenho jurisdição sobre o... Oi, Gil, meu destinado. O 272 vai passar com onde? Serviço radar encerrado, chame Aracaju 203. Agora com a Aracaju, Azul 27, Pura 2, boa noite. Azul 27, 15, desceu para 2014, livre LS X-Ray. Para 2014, está livre LS X-Ray, o Azul 27, mas... China 6259, chame Recife, 133-25, alterno 251. 3325, convidado, secundária para 6259. 251. 251, boa noite. Para o táxi, setor 3197 com 177 a bordo, na altura mídia 0340, terra na Campina. Na 397, segue via IG Alfa, no ponte Esperadão, 0, torre 1, 1895, QNH 104. No 4. Gente, táxi autorizado via Índia e Alfa, ponte Espera, 395, ajuda sinal 094, 3197. Controle do Gol 866, solicita a coordenação do ILS Whisky da Ana Zero. Que é voz, ITAP voo 666. Mereceu 368? Pode ser na presente, 368 então. 368 na presente, boa noite, 66. Salvador, eu vou na 705, autorização Galeão, 380. 705, Galeão autorizado, via roda do plano, nível 360 autorizado, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda e Irumi. 1208 controle, 5176 transponder. 3360 conforme rota, Super Novembro 857. Decola 10, curva direita, da El Leda Irumi, 1208. E aciona 5176, gol no 705. Correto, chega para pushback, acionamento. Pode chamar, obrigado. 6614. 4.904, boa noite, né? Pega acionamento na posição 2, gol no 705. 705-02, tarifa e chega pro táxi. Liga chamar táxi, zona 705. 97, autorizado a linha e decolar, pistola 0, vento 290 graus, 049. Ali decola, cabeceira 10, tá preso Azul 27195 continua a aproximação, aguardando pista livre. Vento 290 graus 049, quem negar o 0.4. A gente prossegue na aproximação, aguardando que está livre 2.7.5. Estabilizou, iniciou, boa noite, 66. 2866, passado Serra Vita 366, chame torre em 1-1-8-9-5. Passou 1-9-9-5, boa noite, Obrigado, 3197, até a próxima. Obrigado. tráfego rebaixado. Rota 3-0, prossiga? Estava continuando o instrumento de posto seguro para Natal, vendo qual seria ali, alterando a origem do plano. Será que é plano azul? Me concorda na nossa proposta? Salvador para, pode confirmar o destino? Salvador Natal, o destino é o ano. Obrigado. Gente, aqui a gente não tem nada no sistema ainda. Vou entrar em contato com a sala IEP para verificar. Rumba 03? Rumba 30, é o 4218. Gente. O táxi Gol 1705 está com 143 a bordo. Estou no meio de 3 horas e 40, alternada é Campinas. Henry Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 10, no 4, bom rumo. Henry Alfa, 295, 10 no 4, obrigado, boa noite, 10. Chama 5, solo 09, livre à direita, chama solo 1, 2, 1, decimal 1. Torre Gol 9705, próximo ao ponto de espera, da 10. Sete Gol 9705, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, Gol 9705. Estado livre pouso, pistão 0, vento 2, 8, 0 graus, 0, 4, 9. Livre pouso no 0, boa noite, 66. Zero, 17, parada 5, posição será no pátio 3, ingresse agora na Quilo para o pátio 3, atentando esses sinalizadores. Gente, vai ingressar pela Quilo para o pátio 3, atentando os sinalizadores. Solo, Gol 099, por isso agora mesmo, portão 09. Alívio no 09, chega pro táxi. Toma. Aguardando quando chegar, a gente tem que contar com a S, a mesma já reenviou, aguarde um instante, rumba 30. Rua 705, autorizado ali, ele mantém a cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, Gol 1-705. Controle Florestan 3197. Diga. Se é possível coordenar a voa de seguro ou BDF? Baixa coordenação. Obrigado. Boa noite, 66, no solo 12, liga à direita, chama solo no 21 de cima 1. 21 na direita, boa noite, 66. Solo Salvador, boa noite, 66. 66, prossegue Alfa, chegando da Juliette. Alfa, chegando da Juliette, 66. Recife 13325, alterno 251. Recife 13325, alterno 1251, aparta 3197. Bono 705. Meia Juliette, portão 4. 705, decolado 14, chama controle no 20 decimal 8. 208, boa noite, 705, boa noite. Luiz Salvador, eu vou no 705, nada a El. 705, suba ao 360, por Odileda. 360, por Odileda, gol no 705. Taxi Gol 999, 1967 a bordo, 3 horas e 2 autonomia, alternando Uberlândia. 099, segue via Índia Alfa, no ponte Espera da 10, torre 1, 1895, QNH 1014. 1014, Índia Alfa, ponte Espera 1295, 1099. Confirma o nível para Natal? Correto. Deixe, só um instantinho, Copa. Eu, Salvador, boa noite, voo 1099, aproximando o ponto para pronto. Voo 1099, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 280 graus, 049. A linha decola, 10, voo 1099. Natal autorizado, nível 90, via Golf 677, da cola da 10, curva esquerda, saída Conde, 1208, 0275. Natal 90, Golf 677, 10, esquerda, saída Conde, 1208, 0275. Pumba, Liga Nacional, chama em táxi, confirma equipamento. É um Valorant, é 110. .099, decolado aos 21, no chama controle no 20, decimal 8, com voo. 208, obrigado, senhor, boa noite. Salvador, voo 099, boa noite, 2000 pés, na frescura. 099, suba ao 360, saída árvore. 360, posso voar direto na projeto? Vai direto, Eletro. Eletro, melhor ainda, obrigado. 705, chame centro Recife, 13325, lanterna 251. 3325, 251, voo na 705, boa noite. Controle voo 9099, vai fazer desvio à esquerda, vai evitar a formação na proa 245. Controle copiou 1099. Tive desvio. Bravo, 09 a bordo, autonomia 4 horas, alternando João Pessoa. Bumba 30 segue até o hotel, quando lá chama a torre número 8, decimal 95, ajuste agora no 014. Agora no 014, vai no hotel, lá chama 18, 95, resto embaixo. Salvador, rumba 30, está no ponto de espera da hotel. Rumba 30, autorizado ingresso pela pista, táxi pela pista, até a cabeceira, resposta pronta, decolagem. Táxi pela pista até a cabeceira, rumba 30, estará pronto para a decolagem. Chame centro Recife, 1288, alterno 353. 288-353. Rumba 30, livre decolagem, pista 10, vento 270 graus, 04 nós. Livre decolagem, rumba 30. na corrida de colagem, por exemplo. Gente, rumba. P5A, Squawk Ident, cleared my arrival, descendant to 050, heading Mari. Heading Mari, descendant to 050, confirm? 050. 050, Mari, descendant to 050. 229, chama controle agora, 120.8. Muito obrigado, vai chamar 208. Controle Salvador, rumba 30. Acendendo para o 90 no perfil da Conde. Bateu 90 na proa de Conde, rumba 30. Bateu 90 na proa de Conde, rumba 30. Agora presente? Presente, Conde. Conde. 78, go ahead. Is it possible to fly heading 059 for 40 miles to avoid weather thunderstorm at Duna position? Fish has had pressure, so ask if I had doesn't clear the life control. Weather permission, we're flying a little bit ahead. 180, confirma nível solicitado? Afirmo 180. Tá, certo, vamos coordenar. Estágio 1 autorizado, nível 2, coisa 180. Firma solicitar nível 180. Isso, agora autorizado 180 para a cidade da conquista. Ah, tá sim, chegou na foto. Pode prosseguir com o restante das informações? Ah, negativo, 2781 não copiou não. Posso prosseguir com a cópia ou deixar de zona? Tá pronto? Afirmo, pode prosseguir. Vitória da Conquista, autorizado, 180, decola da pista 10, primeira curva direita na subida Árvore, após voa Elefa, direto Opiló e Vitória da Conquista. 5161, código transponder 1208, controle.